sabem que a minha vida é um rolê. Tu vai ralar na rua e eu por fã dessa mulher. Disso leva o burro, disso leva o burro, disso leva o burro, disso leva o burro. Ninguém escuta o que quer, eu evoco um bafomé. Se tu vai tretar comigo, tem que saber como é. Disso leva o burro, chato, disso leva o burro, chato, disso leva o burro, chato, disso leva o burro. Bom dia, o professor já tá aqui. Zé, quem faz dever de casa não vai pra palmatória, Zé. Só pra quem tá bufando, pra quem tá arrogando. Nem perco tempo olhando, já saio reprovando. Cê é pro si mesmo, fi, eu sou piscina, fi. Então cá pra dentro, fi, porque tu veio aqui? Tu foi capado, zi, tô te fragando, zi. Quer ser galado, zi, então vai pra aquelas bandas, zi. Geral sai do rolê, não tem coré, coré. Abraço nos doidinhos, o bagulho toca nas mulher. Cheio de anel na mão, no pescoço um corretão. L1, um triângulo, um M que é solução. Doidinho, sangue azul, não é pra qualquer um. Se chega perto, derrubo um por um. Arco de arraia no, no tronco é chute no cu. Corto na borracha e mando todos de volta pro sul. Tu curte araucária e recita Leminski. Eu arranco tua mulher enquanto tomo meu whisky. Isso leva o burro, isso leva o burro. Depois parto pra siesta. Geral caiu garfando e você nem tava na festa. Chatotiço leva o burro, chatotiço leva o burro, chatotiço leva o burro, chatotiço leva o burro. Ó Minas Gerais, é o palco de tudo que eu fiz. A lei tem o meu nome aqui na gleba São Luís. Se tu já me fragou, tu sabe como eu sou. Balanço, mas não caio, só nos disso bom, bom. Frita na UDR, quem não curte é porque sai de ré. Vai em pico, quem de fé da puta ainda bota fé. Se a real tu quer, te conto tudo, Zé. Pouco break dance e depois bato na sua mulher. Mamãe barrou, não sai, tu é mirim demais. Acha que é o satanás porque aprendeu termos brutais. Você ficou pra trás, tu quer fritar na vai. Bota no YouTube um videozinho seu cantando cai. Humilde, mas a minha bosta fede menos sim. O DR abriu um robô na cena do Pinochim. E o que saiu de lá, nem dá pra comentar. Se fosse você, me dedicava mais a estudar. Tu vai estudar pra prova enquanto transo com seus pais. Fritando na ciência e nos estudos sociais. Disso leva o burro, disso leva o burro, disso leva o burro, disso leva o burro. Espalha que eu sou um bosta, desenho mais chupi gosta. Pra comer seu cu de costas, não espero nem respostas. Disso leva o burro, disso leva o burro, disso leva o burro, disso leva o burro. Você fraga AIDS, você fraga AIDS, você fraga AIDS.